Interação e conectividade. Conectividade. Dinamismo e informação. Informação. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e fique por dentro das principais notícias. Disponível para Android no Google Play e para iOS no App Store. Instale agora, é super fácil. Digite ABC 900 e acompanhe a nossa programação. Jornalismo com integração entre a rádio e as redações dos jornais do Grupo Sinos. Mais reportagens e entrevistas exclusivas sobre os temas que estão em destaque na nossa região. Nos acompanhe também nas redes sociais. Facebook e Instagram, Rádio ABC 900. Rádio ABC, ligada na notícia e conectada em você. ZYK 263, Grupo Editorial Sinos S.A., transmitindo em 900 kHz, com 5 mil watts de potência. Rádio ABC 900. Ponto e Contraponto. Aqui você se informa e debate todos os pontos da notícia. JP Guzmão. Balanços, atas e convocações da sua empresa publicados conforme a lei e com preço justo? Procure o Jornal NH. Ligue 3065-8023 ou acesse publicidadelegal.gruposinos.com.br. Você ouve, mas não entende? Ou tem dificuldades para entender em ambiente com ruídos ou barulho? Tem alguém assim na sua família? A Acustical, clínica fonoaudiológica, pode resolver esse problema. Ligue agora para 3035-3394 e marque sua consulta. A Acustical, clínica fonoaudiológica, fica na rua Marcílio Dias, número 1431, sala 64, no centro de Novo Hamburgo. Atenção para a novidade: aparelhos auditivos sem a necessidade de troca de pilha. Teste nossos aparelhos em sua casa. Marque sua consulta na Acustical pelo fone 3035-3394. ABC Agora, com Caroline Costa.